Om Tat Sat. Vamos dar continuidade ao estudo do Yoga Makaranda de Krishnamacharya. Estamos trabalhando ainda temas do sétimo módulo do curso de formação. Nós já falamos sobre Yama e Niyama. Abordamos um pouco sobre os asanas, conceitos técnicos dos asanas. E brevemente sobre pranayamas. Nós vamos tratar um pouco sobre ainda os pranayamas e falar também sobre pratyahara. É um passo importante dentro do yoga. Primeiro que a questão dos pranayamas são fundamentais no processo de yoga. Krishnamacharya ele não aborda, ele não traz muitas observações sobre os pranayamas, pelo menos nesta parte inicial do Yoga Makaranda. Estará abordando em outros momentos. E como nós estamos seguindo aqui uma sequência, pelo menos das partes importantes dos capítulos iniciais, nós vamos tratar ainda com mais ênfase no momento oportuno, sobre os pranayamas. Por ora, é importante considerarmos algumas características ou algumas finalidades essenciais dos pranayamas na prática do yoga. Primeiro, o próprio nome, o termo pranayama, já traz em si o significado ou a sua função dentro do processo de yoga. Prana, a vitalidade, a energia de vida, a consciência vital que nós trabalhamos através da respiração, principalmente. Nós temos, então, dentro das técnicas do yoga, algumas técnicas específicas de pranayamas. O que Krishnamacharya também enfatiza, aí sim, em relação aos pranayamas, dentro de uma sequência de asanas, abordando a questão didática, é justamente o Ujjayi Pranayama. Ele traz a realidade da prática do Ujjayi, que é a respiração vitoriosa, para uma prática ou para uma sequência de asanas, de início ao fim. Ou seja, o que foi usado por Patanjali no Astanga Vinyasa é basicamente o que Krishnamacharya estabelece como uma boa sequência, ou, ao menos, uma sequência inicial. Então, na questão didática, os primeiros passos a ser enfatizado para o aluno, especificamente um aluno iniciante, é o trabalho da respiração completa, respiração iógica, para justamente o aluno desenvolver essa consciência da respiração abdominal, respiração intertorácica e respiração torácica. Trabalhando esses três níveis, respiração baixa, média e alta. Okay? Dentro desse conhecimento técnico do Maha Pranayama, da respiração completa, nós vamos trabalhar a aplicação de Ujjayi. O aluno desenvolver essa consciência do processo respiratório com esta técnica de Ujjayi. O que Krishnamacharya coloca aqui é ele vai ajudar a revitalizar, vai ajudar a acalmar as ondas, os vrittis, e colocar o aluno na sequência, no fluxo sequencial da aula, ajudando a concentração, ajudando a reequilibrar os campos energéticos, seus chakras, e principalmente desenvolvendo concentração de energia prânica nos chakras superiores, especificamente Anahata Chakra no coração, Vishuddha Chakra na garganta e Ajna, Ajna Chakra no ponto entre as sobrancelhas, certo? E isto tudo vai trabalhar junto com a dinâmica do Vinyasa Krama, das sequências, da composição dos asanas com a respiração, é o que vai realmente unir, vai integrar corpo e mente no movimento do corpo, no movimento dos pensamentos e o movimento respiratório. Por isso a importância do desenvolvimento e do aprimoramento das técnicas de Ujjayi Pranayama. Então, dentro dessa base técnica que Krishnamacharya coloca como a base de uma série de yoga em termos de pranayamas, nós podemos entender qual é a finalidade ou o motivo que fez Krishnamacharya estabelecer esta base respiratória em Ujjayi. Dentro da ideia de Vinyasa Krama, que está compondo, né, todos esses podcasts no módulo 7, visa integrar o Astanga Yoga de Patanjali, integrar os 8 degraus, né, apresentados por Patanjali, ressaltando, fazendo aqui lembrar que esse Astanga Yoga não é criado por Patanjali, ele é reatualizado por Patanjali, mas foi, na verdade, estabelecido por Kapila Deva, né? Lembrando novamente, a base desse conhecimento do Astanga Yoga está no Srimad Bhagavatam, literatura védica. Então, em cima desses aspectos do Astanga Yoga de Patanjali, integrar Yama Niyama, integrar Asana Pranayama, para então chegar a esse momento de introspecção, de trazer os sentidos para dentro, de observar internamente, que é o estágio de Pratyahara, o quinto estágio, o quinto degrau do Astanga Yoga. Então, a ideia de se usar o Ujjayi Pranayama é justamente trabalhar esta sequência respiratória vigorosa. E a ideia da vitória é justamente a vitalidade da respiração, integrando corpo, mente, consciência, corpo, mente, respiração. E essa é a vitória. Pois, sendo um pouco agora filosófico na abordagem, nós estamos com os sentidos completamente soltos, descontrolados. A mente completamente também solta, descontrolada, buscando referenciais externos, buscando pontos de concentração, só que são pontos de concentração ilimitados, motivadores externos ilimitados, sons, formas, aromas, sabores, superfícies táteis. Então, os sentidos voltados para o externo criam uma dependência, criam um laço, um aprisionamento da consciência nesses objetos externos. Faz com que a mente, então, ela se desintegre no sentido de não estar integrada no seu aspecto como ser pleno, Atman. Por outro lado, a respiração, ela está também solta, ela está também desintegrada. A respiração está seguindo um ritmo moldado pelos vrittis mentais. Não está sendo a respiração a modeladora mental, mas, ao contrário, a mente é que está modelando, padronizando o ritmo da respiração. Por isso, nós vamos encontrar ritmo respiratório característico da ansiedade, característico da fobia, característico do cansaço, característico da preocupação, do estresse. Ou seja, todos os campos da psicologia, todos os campos dos sintomas, dos quadros psicológicos, estarão, de certa forma, desenhados, expressos no ritmo respiratório. Então temos a mente desintegrada do seu centro, do ser. Temos a respiração desintegrada do seu centro, do ser. A mente está no foco, a respiração está descentralizada. Ela está acompanhando o ritmo externo e como esse ritmo externo é absorvido pela mente. E terceiro, o corpo. O corpo também está desintegrado, o corpo não está obedecendo, não está seguindo o seu ritmo natural, não está seguindo aquilo que é de sua natureza, aquilo que é o seu ritmo vital. Um exemplo é justamente a quebra do ciclo natural do corpo. Por exemplo, o sono, o horário de dormir, o horário de acordar. O metabolismo fisiológico, ele acompanha a posição do sol. O pôr do sol define a entrada de um outro ciclo, ciclo noturno, ciclo em que o metabolismo ele é reduzido. Quando o sol desponta, inicia-se um outro ciclo, o ciclo diurno, o metabolismo começa a atuar. Então temos aí já uma questão metabólica do corpo, onde nós desintegramos, pois atualmente se dorme tarde, às vezes tem que se acordar cedo, isso vai criando um desequilíbrio cada vez maior no corpo, o corpo vai adoecendo, certo? Também a própria ingestão de alimentos processados, alimentos industrializados, alimentos impróprios para o corpo, né? Alimentos que geram desgastes enormes de prana no corpo, vai desencadear também um desequilíbrio fisiológico, endócrino, vital. Né? Crianças, principalmente garotas, né, meninas, tendo desequilíbrios hormonais, alteração que está ocorrendo, né? Se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar muitos relatos, pesquisas acadêmicas mostrando a alteração. Por exemplo, o ciclo menstrual chegando muito cedo hoje nas meninas. Né? Os garotos também passando por mudanças hormonais. Então, elementos externos estão influenciando para que o corpo saia do seu centro, para que o corpo se desintegre do seu centro. Então, se nós entendermos essas descentralizações, corpo, mente e respiração, nós vamos ver que a condição da consciência desse ser vai estar também fragmentada. E aí nós vamos ter crises, crises psicológicas, crises existenciais. Né? Todo problema que nós vamos encontrar hoje em dia, em termos de doenças mentais, quadros de doenças mentais, psicopatologias, tem a sua causa nesta concentração respiratória. Por isso que Krishnamacharya ele enfatiza muito na tradução que ele dá ao Sutra 47, do capítulo 2 do Yoga Sutra de Patanjali, que o esforço não é no asana, o esforço não é no campo físico, o esforço não é muscular. O esforço que Patanjali trabalha, pois desde o início do Yoga Sutra ele está focando o ponto no campo mental, yoga como prática no campo psicológico, mais do que o campo físico. Chitta Vritti Niroda, reduzir ou eliminar as ondas mentais, reduzir o fluxo das ondas mentais. É o fluxo da desconcentração. Então o esforço que ele coloca é justamente de manter a mente concentrada na respiração. Então entenda, se a respiração está concentrada, esse desequilíbrio, esta descentralização, corpo e mente, vai sofrer um processo de reintegração. Certo? Então, há uma questão aí fundamental no processo respiratório do yoga, visto e apresentado por Krishnamacharya. Então, o quadro psicológico, psicopatologia, ela pode ser muito bem favorecida dentro de um trabalho terapêutico se fizermos um trabalho respiratório. Então, voltando à ideia do Ujjayi, quando nós entendemos esse aspecto filosófico, esse aspecto até mesmo psicológico que o yoga descreve, que o yoga traz, e entendendo esses aspectos, né, que estão presentes na dispersão mental, na dispersão respiratória, na dispersão do corpo, no desgaste sofrido pelo corpo, o Ujjayi aplicado na sequência de Vinyasa Krama, e não necessariamente na sequência, no movimento dos asanas, mas também na permanência do asana, vai ajudar a esta reintegração corpo-mente, respiração. Então, por isso ele coloca esta ênfase. Né? Agora, entendendo esse aspecto, né, a abordagem dada por Krishnamacharya ao Ujjayi Pranayama, e claro, considerando, como eu já disse, a aplicação do Maha Pranayama, que é a respiração completa, a respiração yógica, né, dos três níveis, abdominal, intertorácico e torácico, pulmonar, nós vamos então poder entender que a ideia de se reintegrar corpo, mente, respiração, dentro do foco, dentro do centro do ser, desta autoconsciência que se reintegra, dessa tomada de consciência que o ser é o que pensa, que o ser é o fluxo respiratório, que o ser é a presença no corpo físico, nós vamos entender então que o aspecto quinto degrau de Pratyahara é justamente de, nesta integração ou reintegração, voltar os sentidos para dentro, voltar a mente para dentro, voltar a consciência para dentro. A própria raiz da palavra Pratyahara é justamente esta, né? Prati, né? Que é colocar, direcionar, ahara, hara, hara é energia. Então trazer essa energia que nós estamos dispersando para fora, para dentro, trazê-la para dentro. E o que Krishnamacharya coloca é justamente em termos de trazer sobre controle os indriyas. Indriyas são os sentidos, certo? Os sentidos de percepção. Manter esses sentidos de percepção sobre controle. Como é dito no Bhagavad Gita, né, que o yoga deve ser como uma tartaruga. Ele traz a metáfora da tartaruga, que a tartaruga, diante do perigo, ela recolhe seus membros dentro do casco. Pode observar, ela recolhe a cabeça, recolhe as patas, recolhe o rabo, né, para se proteger do perigo. O yoga, do mesmo modo, deve, diante de situações em que ele percebe com conhecimento que seus sentidos estão sendo presos, agarrados, como tentáculos da energia material, ele recolhe, ele traz para dentro, Pratyahara, certo? Então ele usa os sentidos de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua necessidade. Estou com fome, mas a fome não está em mim. É apenas um estado de consciência, é um estado mental. E então, usa os sentidos para saciar a fome. Controla-se aí a gula. Né? Tem um controle. O que eu vou comer? O que eu posso comer? O que eu devo comer? Da mesma forma, o que eu vou ouvir? O que eu vou ler? No que eu vou tocar? O que eu vou inalar? Todos os sentidos têm que estar sob controle. Isso é Pratyahara. Então, todo esse aperfeiçoamento desta integração corpo-mente e respiração visa esse quase que um afunilamento, um ponto, um eixo de união que vai justamente se depositar neste aspecto pontual Pratyahara. É justamente onde ocorre a transição, certo, do do aspecto externo da prática do yoga para o aspecto interno da prática do yoga, o trabalho de reverter. Então, mantendo isto, uma prática constante, pode-se manter, pode-se conquistar todos os sentidos, pode-se dominar os sentidos, pois eles estarão sob controle. E isto é essencial. Isto é essencial para se desenvolver força, para se desenvolver determinação, se desenvolver a capacidade de superar os obstáculos, os desafios que a própria mente cria. Essa energia que nós estamos pensando nesse desenvolvimento de força mental é perdido quando nós deixamos a mente usar essa mesma energia para criar um monstro, criar um fantasma, criar um abismo, criar ilusões, designações na nossa mente. Então nós criamos algo e acreditamos nisto. Criamos medo e acreditamos no medo. Criamos uma realidade ilusória e fazemos de tudo para viver dentro desta realidade ilusória. Observe como que isso é completamente equivocado, doentio. Não é? Uma realidade que é criada pela nossa mente, nós fazemos de tudo para viver aquela realidade dentro de um certo comodismo. O medo de mudança, o medo da transformação, o medo de quebrar essa jaula de cristal. Não é? Então, a força mental é justamente não para uma mudança arriscada no vazio, uma mudança arriscada num abismo que nós sabemos onde vai cair, mas a mudança de quebrar aquilo que não é o eu, aquilo que está compondo um aspecto ilusório do nosso eu. Quebrar aquilo que está criando uma definição equivocada daquilo que eu tenho medo, daquilo que me gera ansiedade, daquilo que me causa clashes, sofrimentos. Então, se nós trazemos o sentido sob controle, interiorizando essa consciência, interiorizando essa observação, nós adquirimos Shakti, potência, energia espiritual. O prana que nós estamos trabalhando, que estamos absorvendo, ele não vai ser desperdiçado em elucubrações, em delírios mentais, em esforços intelectuais ou esforços intelectuais para tentar compreender algo que não precisa ser compreendido, simplesmente vivido. Então, Shakti é a potência espiritual, a potência de consciência, que é prana, certo? E isso é adquirido quando nós conseguimos refrear os sentidos. Por isso, Patanjali aplica ali no início do Yoga Sutra, Yoga Chitta Vritti, né? De cessar esse fluxo desgastante da mente. Restringir os sentidos. Então, nós vamos ver um pouco adiante, que agora em Pratyahara. Agora, quem não pratica Pratyahara, quem não consegue desenvolver essa disciplina do Pratyahara, dessa introspecção, não vai ter os seus indriyas, não vai ter o seu controle dos sentidos. O que então não vai conseguir desenvolver o esforço de concentração da mente na respiração. Da mesma forma, a sua determinação não vai ser uma determinação forte, uma determinação clara, convicta. É uma determinação assim, temporária, uma determinação como bolhas de sabão, que dura um tempo e muda. Hoje estou determinado a usar roupa vermelha. Amanhã muda. Então, uma determinação que muda a cada dia é uma determinação muito, ainda muito infantil, uma determinação ainda muito inocente. Entende? No sentido de que sou facilmente influenciável. Aquilo que me agrada, eu sigo. Aquilo que me convém, eu foco, me determino a fazer, me determino a manter. Isso não é disciplina ainda. Certo? Então, teremos a força do corpo também enfraquecida. O corpo depende de disciplina. Disciplina até mesmo para dormir. Disciplina para atividades, para o movimento, disciplina na alimentação. O que dizer então da mente? Disciplina mental, disciplina de autocontrole. Dessa forma, nossa mente ela fica então menos confusa. O que eu vou fazer hoje? Não tem nem que pensar o que vai fazer hoje. A determinação, a disciplina, já sabe o que fazer. Vou levantar, tomar banho, tomar um copo d'água e praticar. Vou meditar, vou entoar mantras, já está ali. Quando a mente não sabe o que fazer, ela fica confusa. Entendeu? E aí, nessa confusão, nossa vida vai sendo desperdiçada. A vida vai sendo levada. Por isso, as pessoas hoje em dia estão tão ansiosas também. Não tem propósito, não existe clareza no que eu quero. Ah, hoje vamos ver o que eu quero. Deixa eu olhar no Facebook. O que o Facebook está dizendo para eu querer? Né? Deixa eu ver nos jornais qual é a notícia que vai me motivar. E aí você só vê tragédia. Você vai se motivar por tragédias. Entende? Aí você vai ver romances maravilhosos das novelas. Vai ver histórias de amor. Contos de fada. A realidade é outra. Então, a necessidade de priorizar a nossa realidade individual, as nossas prioridades pessoais, é uma linha tênue entre a individualidade e o individualismo. O processo de Pratyahara é justamente para dar uma definição clara desse limiar, em que você prioriza aquilo que é sua necessidade pessoal, sem que isso despreze, desconsidere a necessidade do outro. Entende? Então, como se fossem circunferências, onde essas circunferências interagem entre si. Porém, o núcleo, o centro dessa circunferência, exige necessidades pessoais, exige atenção pessoal, exige a harmonia do seu centro com a periferia de sua circunferência. Hoje em dia é compreendido que muitos dos motivos da depressão têm como causa essa despreocupação consigo, de não dar atenção às suas necessidades vitais, de não dar atenção às suas emoções, de ouvir as suas emoções, de não dar atenção à sua saúde, de não ter o seu tempo. Então, observe que alguns aspectos ali de coxas estão envolvidos, certo? Ou seja, de não estar consciente das camadas sutis que estão envolvendo o seu ser. E aí, então, passa-se a desprezar, a não dar a devida atenção ao que somos, ao que necessitamos, às nossas prioridades. Então, isso não é individualismo, isso é individualidade. À medida em que você deixa de se observar, não na superfície, na roupagem, na cobertura, mas internamente. Esse é o ponto, se observar internamente. Você não vai poder fazer muito pela circunferência que está ao seu redor, pelos outros que estão ao seu redor, pelas outras individualidades que estão ao seu redor. E aí, o que se visa hoje em dia, dentro de todo esse contexto social, todo esse contexto político até, no âmbito maior, geopolítico, é justamente um mundo de individualismos, não de individualidade. Toda a ideia de se apresentar uma proposta para a sua individualidade, na verdade, é uma proposta de individualismo. onde as pessoas cada vez estão mais individualistas e ainda assim levantando bandeiras de valor ao indivíduo. Não, não está se valorizando o indivíduo, está se valorizando o individualismo de cada um. Entendeu? Estabelecendo padrões, estabelecendo normas, estabelecendo regras. Que individualidade é esta? Que valor o indivíduo tem quando outro define o que é bom para você? Justamente pela preguiça, pela fraqueza, pela falta de vitalidade de se olhar para dentro de si mesmo e não saber o que é a minha necessidade. O que é este eu? Não sabendo disso, nós vamos aceitar cartilhas externas. E normas externas não servem para todos igual. O que é veneno para um pode ser o remédio para outro. Entende? Então, o yoga traz esse aspecto, pratyahara traz esse aspecto, a reintegração nos quatro degraus, ou degraus iniciais do Astanga, visam esta unificação, esta reintegração, justamente para se compreender, se conhecer. E então a nossa vida, ela deixa de ser uma vida curta, em que você vê o tempo passar, não fiz tudo o que tinha que fazer hoje, já estamos no final do mês, já está acabando mais um ano, já completei 40 anos, estou fazendo 60 anos. E aí quando chega o momento final, nós olhamos e pensamos, o que eu fiz da minha vida? Isso, na verdade, na consciência do yogi, se ele for um yogi sincero, fiel, disciplinado, não vai se passar. O yogi está vivendo cada instante, está vendo a sua morte presente a cada instante, mas não a morte do seu eu, a morte do corpo, e que não é morte, é um processo. Essa compreensão é fundamental. Tenho analisado, pensado um pouco sobre a questão do momento final. Isso é uma questão muito pessoal, né? Cada um de nós vamos ter aqui um momento de conclusão desse ciclo de vida que nós levamos. Mas pensar em qual é a condição do meu último instante nesse corpo. Como vai ser meu momento de transição? Como vai ser esse momento? Assim, não paramos para pensar nisso. É um assunto, às vezes, até um pouco incômodo. Mas, na verdade, é um assunto, é um ponto de se pensar, um ponto de reflexão importante, que vai te dar, assim, um brilho no olhar. Vai te dar vida no pulsar. Vai te dar convicção no agir. Pensar o momento em que nós estivermos deixando este corpo. A nossa consciência certamente vai fazer um retrospecto e vai entender que estivemos neste corpo pensando que este corpo era o eu. Olha que absurdo. Este corpo não é o eu. E eu passei a vida pensando que este corpo era o eu. Agora estou deixando esse corpo. Esse corpo está aí imóvel, eu não consigo mais movimentar os braços que eu pensei que eram meus braços. Não consigo mais respirar com os pulmões que eu pensava que eram meus pulmões. E aí então as fichas caem. E se não tivermos consciência de que isto é o real, nós vamos ficar presos, identificados com aquele corpo que eu só tinha sentido estando nele. A vida só tinha sentido para mim quando eu estava dentro daquele corpo, pois aquele corpo eu tinha condições de acreditar numa realidade ilusória que eu tinha criado na minha mente para viver naquela realidade ilusória, mas que eu acreditava ser real. Fora desse campo, eu não sei o que fazer. Eu preciso novamente desse corpo. Esta é a grande armadilha. E esta é a grande, o grande embate entre a filosofia ocidental e a filosofia oriental. Filosofia ou teologia, né? No aspecto da reencarnação. Agora, isso é uma questão muito séria. Isso é uma questão muito importante de ser trabalhada. E isso só pode ter através da meditação, meditação e consciência. Pratyahara é, então, o primeiro passo, a primeira regra, a primeira dica para meditação. Introspecção. Tire os sentidos do externo. O mundo externo está em chamas. Você, no meio de uma floresta em chamas, vai ficar querendo se refrescar. A ideia é sair dali. E esse mundo, Samsara Dhavanala, é tido como uma floresta em chamas. Então, tirar os sentidos desta floresta de chamas, desta floresta em fogo, e trazer para dentro de si. Dentro de si, nós vamos estabelecer a nossa base, o nosso estado individual como seres eternos. Eu, como ser eterno, estou agora diante de uma projeção da minha mente. Estou agora vivenciando cada instante, cada momento, cada ciclo, cada movimento da respiração. Estou agora presente neste corpo. E esse corpo está dentro de uma condição fenomenal deste mundo ilusório, deste mundo transitório. Então, nesse ponto, essa consciência de si mesmo vai atuar na mente, vai atuar na respiração, vai atuar no corpo. E esse atuar vai ser real no mundo. Esta pessoa vai atuar no mundo de maneira transformadora, de maneira coerente, com virtudes. Vai estabelecer todos os aspectos importantes que a filosofia do yoga traz, cuja essência está presente em todas as normas ou em todos os códigos religiosos, em todos os códigos que visam elevar a consciência do indivíduo, a consciência humana para o sagrado. Todos os processos fidedignos que têm como objetivo elevar a consciência do ser humano à relação com o divino, de resgatar a sua essência eterna, espiritual, bem-aventurada. Então temos nisso a importância de Pratyahara. Então, Krishnamacharya, ele conclui essa parte, né, 1.3 do capítulo 1, de que todos devem praticar Pratyahara e adquirir esta potência, essa Shakti, essa potência espiritual, oriunda justamente de ter os seus sentidos sob controle, de ter os seus indriyas sob controle. Então nós vemos a importância desse desenvolvimento de Pratyahara. E esse é o ponto chave para o nosso desenvolvimento no yoga. Yoga sem Pratyahara não é yoga, é apenas técnica física, técnica corpórea. Posturas não é ainda yoga. Patanjali, de certa forma, vai também colocar no seu Yoga Sutra de que a partir desse ponto, a partir do desenvolvimento do autocontrole mental, do autocontrole dos sentidos, é que começamos a verdadeira prática do yoga. Agora observe que o processo inicial, yama e niyama, também não é físico. Já inclui nele autocontrole. Brahmacharya, por exemplo. A não violência. Não roubar. Ishvara Pranidhana, rendição suprema. Tudo isso são aspectos já incluídos em Pratyahara. Então, asanas e pranayamas, sem uma abordagem filosófica, sem uma compreensão essencial dos koshas, E da hierarquia que há entre eles, não vai ter progresso. No Bhagavad Gita se diz que os sentidos, ou melhor, os objetos dos sentidos que estão no mundo físico, os sons, as formas, os aromas, né, os objetos dos sentidos, eles são inferiores aos objetos, sentidos de percepção. O ouvido, a visão, o tato. Os sentidos de percepção são inferiores à mente, pois é a mente que está decodificando aquilo que está sendo percebido dos objetos, dos sentidos. Superior à mente é o intelecto, buddhi, a capacidade de discriminação entre o eterno e o transitório. Superior a buddhi é a consciência. Nessa consciência ainda inclui-se o ego. Agora, superior a tudo isto é a alma, o ser. Então, a prática do yoga, desde o início, yama e niyama, pratyahara, inclui esta consciência, essa tomada de consciência do ser, da alma, pois ela é hierarquicamente o cume, o ponto mais alto, o ponto de onde nós vamos poder compreender a si mesmo. E a partir de onde nós vamos conseguir olhar dentro de um horizonte transcendente o sagrado, o divino, a suprema personalidade de Deus. E aí é onde nós vamos adentrar nos aspectos do dhyana, da meditação, e também de, aliás, dharana, concentração, e dhyana, meditação, nós vamos tratar aí na sequência. Então, teremos ainda um outro podcast onde vamos falar um pouco sobre esses aspectos, essas características essenciais que são desenvolvidas no campo da psicologia do yoga, dentro das virtudes, dentro das características pessoais que são matizes ou matrizes de todos os códigos éticos, morais, códigos de conduta e aspectos da virtude humana. Espero que tenha ajudado com essas colocações, baseadas aqui em Krishnamacharya, no seu livro Yoga Makaranda, tratando sobre Pratyahara. Agradeço a atenção. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail. Om Tat Sat.